Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu havia prometido para algumas pessoas dar umas explicações sobre o negócio da escola de Frankfurt, que é objeto de tantas confusões, e especialmente eu acho muito mal conhecida no pessoal, do pessoal conservador, direitista, etc., que condensa a sua concepção do assunto no termo marxismo cultural. O termo não é muito bom e nós vamos ver que, de fato, ele não se aplica muito corretamente à realidade da Escola de Frankfurt. Em geral, a ideia que existe na direita, que foi espalhada por autores mais populares, né, sobretudo através de vídeos no YouTube, é de que é uma vasta operação de demolição das instituições e dos valores morais do Ocidente para a destruição da civilização ocidental. Bom, se fosse isso, já seria muito ruim. Mas a coisa é mil vezes pior do que isso. As pessoas não imaginam o que é. Tá certo? E, vamos dizer, aqueles que se encantam pela escala de Frankfurt caem nessa, porque realmente não entendem as consequências devastadoras a que esse pensamento leva. Eu creio que até alguns membros da escola de Frankfurt não percebiam direito o que estavam fazendo. Se você pega o livro do Theodor Adorno, que se chama Mínima Moralha, aquilo lá é uma coleção de lugares comuns, de frases feitas, tá certo? Às vezes de uma bobagem fora do comum. Tá certo? Ele achava que ele estava fazendo uma coisa inocente e que achava que estava até corrigindo males da civilização, a degradação do ensino, criminalidade, etc. Alguns achavam até sinceramente. Porém, da onde surge a escola de Frankfurt? Bom, o marxismo, tão logo os comunistas tomam o poder na União Soviética, ele se consolida como uma doutrina de Estado, sob a forma daquilo que hoje nós chamamos marxismo-leninismo, tá certo? Ou também materialismo dialético. Né? Um exemplo disso, acho que o livro que condensa melhor a concepção do marxismo-leninismo é o Tratado de Marxismo-Leninismo do Otto Kuzinen, que foi um dos presidentes da Internacional Comunista. Esse livro, e de modo geral o ensino do marxismo-leninismo na União Soviética, transmite o marxismo-leninismo como sendo uma ciência universalmente abrangente, uma ciência universal, então, que tem, vamos dizer, os seus princípios cognitivos de ordem materialista, mas não do materialismo comum, sim do materialismo dialético, e que daí extrai consequências para a interpretação geral da história, para a psicologia, para a educação, etc. etc. Então, é uma ciência universalmente abrangente, é uma concepção organizada do mundo, muito organizada, muito abrangente, e de certo modo, majestosa, se você observa. O livro do Kuzinen, que eu recomendo que todo mundo tenha, é um documento básico disto aqui. Porém, aconteceu que esta concepção do mundo, que era imposta em todo mundo pelos partidos comunistas como sendo a palavra final a respeito do conhecimento humano e, sobretudo, do sentido da história, começa a falhar já em 1914, quando o proletariado europeu, em vez de se unir aos outros proletariados para destruir a burguesia, ele se entusiasma pela propaganda nacionalista de cada país e apoia 100% os seus países na guerra de 1914. Isto, para os comunistas, foi um choque extraordinário, porque eles acreditavam que, quer dizer, as divergências nacionais eram diferenças de interesse entre as burguesias nacionais e que o proletariado não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, que convidado a morrer no campo de batalha para defender os interesses da sua burguesia nacional, os proletariados se revoltariam contra isso e fariam uma união internacional pacifista. E aconteceu exatamente o contrário. Os proletários se entusiasmaram tremendamente pela propaganda nacionalista e participaram da guerra, deram suas vidas para a guerra com muito entusiasmo e muito heroísmo. Isto contradizia completamente a teoria deles de que as identidades nacionais eram apenas criações ideológicas da burguesia e que o verdadeiro substrato era a identidade de classe. Então, o que se provou ali foi que o apelo da nação era mais forte que o apelo da identidade de classe. E isso contradizia fundamentalmente um dos preceitos básicos do marxismo-leninismo. Este fato e outros do mesmo gênero acabaram criando, entre os estudiosos mais avançados do negócio, uma série de dúvidas. E daí surge, principalmente com Georg Lukács, filósofo húngaro, a ideia de que é preciso, para que o marxismo conserve a sua vitalidade intelectual, a sua força de explicar a realidade, ele tem que ser reformado, tem que ser construído em outras bases. Né? Essas novas bases foram obtidas basicamente em duas fontes. Em primeiro lugar, nas obras do Freud, O Freud era um burguês reacionário, mas alguns filósofos acharam que se podia aproveitar algo da psicanálise para refundamentar o marxismo. Mas uma segunda fonte foi muito mais interessante, que foi a fenomenologia do Edmund Husserl. Edmund Husserl é um filósofo, um dos grandes filósofos da humanidade. Ele começou a carreira como matemático e o começo da carreira dele começa com foi uma crítica da lógica do John Stuart Mill. O modelar era a lógica dominante no século XIX, que explicava as leis da lógica como leis do pensamento humano. Ou seja, em última análise, as leis da lógica eram leis psicológicas, que era como o cérebro humano funcionava. E o Edmund Husserl disse: olha, isso é completamente absurdo, porque o cérebro humano, afinal de contas, não é nada mais do que um pedaço de matéria, tá certo? E as leis da lógica têm uma validade absolutamente independente de qualquer matéria e independente da fisiologia do cérebro. Ele diz: o fato de 2 mais 2 dá 4 não pode depender do seu cérebro de maneira alguma, porque com cérebro ou sem cérebro, dois cérebros mais dois cérebros darão quatro cérebros. Tá certo? Então, ele começa a buscar uma lógica pura, uma lógica que não dependesse, na sua fundamentação, do conhecimento do cérebro humano, do pensamento humano. Uma lógica que fosse a mesma para todos os seres do universo, desde Deus até os anjos, até os cachorros e os ratos. A lógica é a mesma para todos. Tá certo? Então, ele chamou isso de lógica pura. Isso está no livro Investigações Lógicas, que é um macro livro. Inclusive, eu considero que a refutação que ele fez do psicologismo, psicologismo é a teoria do Stuart Mill, que explica a lógica pelo funcionamento do cérebro humano, chama-se psicologismo. A refutação que o Husserl fez do psicologismo, eu considero a melhor refutação de qualquer coisa que já se fez na história humana, porque ele refuta por um lado, daí você, ah, tá bom, tem razão, mas isso não é tudo, tem esse outro lado, esse outro, assim, é um negócio absolutamente devastador, não sobra nada. E então a ideia da lógica pura, a lógica pura lida com essências. O que são essências? É o que as coisas são, independentemente delas existirem ou não. Então, existe o gato ou não, o gato é tal coisa, né? Então, a lógica pura não lida com entes da realidade da experiência, lida apenas com os conceitos das suas essências. Mas acontece que tudo que acontece dentro da realidade está já delimitado pela lógica das essências. Então, é fácil você ver isso na aritmética elementar. Se 2 mais 2 dá 4, bom, isso não depende de que tais ou quais coisas existem, mas as coisas que existem, somadas 2 mais 2 vão dar 4 de qualquer jeito. Então, o mundo da lógica é o mundo das relações possíveis e necessárias, né? É o mundo da necessidade, o mundo que não pode não ser. Mas ele se refere só às essências e não aos entes reais. Ela se aplica aos entes reais, mas não de maneira totalmente igual à do mundo das essências. Por quê? No mundo das essências não há acidentes, né? Só há relações lógicas necessárias. E este mundo aqui é repleto de acidentes. Então, por exemplo, se você pegar uma bola de ping-pong, ela é igual a outra bola de ping-pong do ponto de vista de essência. Está aqui a essência, a definição de bola de ping-pong. Mas acontece que no mundo real, a bola de ping-pong, além de ser uma bola de ping-pong, ela é uma mercadoria que pode ser vendida. Isso quer dizer que ela já tem dois aspectos que um não depende do outro, ou seja, a estrutura física que faz com que uma bola de ping-pong seja uma bola de ping-pong, não determina o seu valor como mercadoria, nem vice-versa. Então, tudo que existe nesse mundo pode ser visto sob diversos aspectos. Os entes reais não correspondem totalmente às suas essências. Correspondem sob certo aspecto, mas não totalmente. Eles têm aspectos não essenciais. Tá certo? Então, a criação, vamos dizer, da lógica pura, pelo Edmund Husserl, então, implicar uma reforma completa do mundo das ciências. Porque da onde vêm os aspectos acidentais? De onde vem o fato de que uma coisa pertença simultaneamente a várias essências. As relações entre as essências são logicamente determinadas, claro. Mas se uma mesma coisa pertence a duas essências, então é claro que a lógica, que a conclusão lógica que você tira sobre uma das essências não se aplica à outra. E se você pegar, por exemplo, uma vaca é um ente zoológico, biológico. Então ela é biologicamente determinada. Certo? Mas a vaca, ao mesmo tempo, ela é produtora de leite, e o leite tem um preço no mercado, e esse preço varia conforme situações de mercado, que não tem absolutamente nada a ver com a fisiologia da vaca. Estão entendendo como é que é isso? Então, a vaca pertence às duas essências ao mesmo tempo. Né? Ela é um ente biológico, ela é uma espécie animal, e ela é uma mercadoria. Tá certo? Também, a vaca pode ser, vamos dizer, uma propriedade de uma pessoa ou de outra pessoa, e pode haver uma relação afetiva com a vaca. A vaca pode ter um valor afetivo para quem gosta dela. E assim por diante. Tudo isso significa que um mesmo ente real, um ente físico, pertence simultaneamente a várias essências. As relações entre as essências estão todas pré-determinadas logicamente. Mas isso não significa que das relações entre as essências você pode concluir logicamente as relações entre os entes reais respectivos. Porque na relação entre os entes reais entra elementos acidentais, tá certo? E uma multiplicidade de essências diferentes. Então, o pessoal da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, lendo Husserl, ficaram muito impressionados com isso e disseram, então, bom, então nós, o mundo da razão só existe nessa esfera que o Edmund Husserl chama de lógica pura. O resto não é propriamente a razão, inclusive as ciências. Né? A racionalidade das ciências comparada com a racionalidade da lógica pura, é uma racionalidade deficiente. Por quê? Porque ela depende de elementos acidentais que são circunscritos por cada ciência. Então, cada ciência examina só aquilo que está ao alcance do seu método. Portanto, ela não examina entes reais. Ela não examina essências puras e também não examina entes reais. Ela examina apenas recortes lógicos em torno de cada ciência. Por exemplo, se você pegar a biologia, bom, a zoologia pode estudar a vaca apenas como ente zoológico, não como mercadoria. A economia pode estudar como mercadoria, mas não como ente biológico. Então, existe uma vaca que seja apenas fisiológica ou outra vaca que seja apenas mercadoria? Não, não existe. Então, significa que os objetos dessas duas ciências, a zoologia e a economia, eles não existem propriamente. Eles são apenas aspectos determinados pelo quê? Pelos métodos das respectivas ciências, e esses métodos, por sua vez, dependem da possibilidade de ação que o cientista e os outros seres humanos têm sobre os respectivos objetos. Ou seja, é o ser humano que determina se você vai enfocar a vaca como mercadoria ou como ente zoológico, dependendo do quê? Do interesse que você tem no trato com aquilo. Se você quer apenas criar uma vaca, como você é apenas um criador de vaca, bom, então você está interessado, né? O dono do zoológico é criar umas vacas, então você está interessado no lado biológico. Mas se você é um comerciante de vacas, você está interessado no lado econômico. Então, isso é uma tese fundamental que praticamente inaugura a Escola de Frankfurt. Todo conhecimento científico expressa relações de poder. É, e é muito inferior à racionalidade da lógica pura. É? Então, a crítica da Escola de Frankfurt à ciência é um negócio muito sério e devastador, sob certos aspectos. É? Então, mas acontece que a lógica pura, não, a razão, tal como representada na lógica pura, não é só superior à racionalidade das várias ciências. Ela é superior a toda a existência efetiva. Porque se cada objeto pertence a várias essências e as relações entre essências já estão predeterminadas logicamente, enquanto os objetos respectivos estão sujeitos a relações acidentais, então significa que a única coisa verdadeiramente séria que tem é a razão suprema, tal como desenhada pelo Husserl. E o resto é tudo um quebra-galho. Está entendendo? Daí eles avançam para uma outra tese mais fundamental, Existe a razão suprema e existem várias espécies de razão inferiores. A das ciências, a da economia, a da prática, etc, etc, etc. Isso quer dizer que o mundo da razão ele não se opõe somente aos conhecimentos humanos, mas ele se opõe aos objetos existentes. Ou seja, nada do que existe é realmente racional. Tudo está abaixo da razão. E a única coisa realmente séria é a razão suprema, as relações entre as essências, tal como escrita pelo Husserl. E eles tomam essa conclusão na mão e dizem, agora o que nós podemos fazer com o tal do marxismo-leninismo? Eles eram adeptos do marxismo, eram admiradores de Marx, e eles todos já tinham decidido que a solução teria que ser materialista. Eles nunca puseram materialismo em questão. Eles, no começo, eles tinham tido algum interesse por mística judaica, mas logo largaram e negaram tudo. Então, tem que ser só materialismo. Então, do marxismo, eles aproveitaram eminentemente o materialismo. Tá certo? Mas eles viam claramente que o materialismo, o marxismo-leninismo, não podia se sustentar em face da lógica pura do Husserl. Husserl tinha razão, e o marxismo-leninismo, comparado com aquilo, era um nada. Mesmo porque o marxismo-leninismo pretendia captar a racionalidade do mundo real da história. E eles já tinham visto que qualquer racionalidade, você apreenda qualquer coisa, seja uma vaca, seja uma bolinha de pingue-pongue, ou seja, a história estará sempre abaixo da razão suprema, que é a lógica pura. Então, falam, bom, o marxismo não pode ter um fundamento objetivo absoluto como ele pretende. Isso é impossível. Tá certo? Então, o único fundamento que nós podemos ter é o encaminhamento do marxismo em direção à razão suprema. Então, o marxismo não expressa a razão, mas ele pode ser uma caminhada em direção à razão. Como será essa caminhada? A caminhada terá que ser feita através da negação de todas as racionalidades particulares, né? E da negação de todos os objetos existentes. Então, a única autoridade que existe é a razão suprema. O resto, tudo, só vale alguma coisa se negar a si mesmo para ser absorvido na razão suprema. Então, isso é mais ou menos como se fosse na Índia, Shiva. Shiva é o Deus Supremo e ele destrói tudo. Tudo que chega perto dele é destruído. Então, destruir o mundo para integrá-lo na razão suprema. Quando vai acontecer isso, não sabemos, mas enquanto isso, nós vamos destruindo tudo. Então, o que isso tem a ver com destruição dos valores ocidentais? Nada. O valor ocidental é uma mixaria perto do que eles querem destruir, porque o certo é destruição de tudo. Inclusive as ciências inteiras. As ciências têm que ser desmoralizadas como, vamos dizer, pseudo-racionalidades baseadas apenas num jogo de poder. É o poder da classe científica que determina isso e aquilo, geralmente a classe científica servindo à burguesia. Isso é falso? Não, isso é verdadeiro. A ciência é assim mesmo. Mas acontece que, se você comparar isso com o cristianismo, você vai ver que nós também aceitamos uma razão suprema. A lógica pura, que é o Logos. E nós temos até o Logos encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que o conjunto das relações possíveis entre essências é o Logos. O Logos governa tudo. Tudo está dentro dele. Nele vivemos, nos movemos e somos, diz o apóstolo. E nós deixamos por conta do Logos divino criar o mundo e destruí-lo quando ele quiser. E a escola de Frankfurt, não. Ela se incumbe de fazer o serviço que nós, cristãos, atribuímos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles são os destruidores do mundo, em nome da autoridade da razão suprema. Este é o sentido da escola de Frankfurt. Evidentemente, que se você retrata os frankfurtianos como apenas uns comunistas interessados em destruir o Ocidente, destruir o capitalismo, destruir as democracias, para implantar o socialismo. Não. Você está falando de uma pseudo-escola de Frankfurt, muito mais modesta do que aquela que existiu na realidade. Ora, a que movimento político, social, cultural está ligado a essa escola de Frankfurt? E você veja aqui, quando eles fundaram a escola de Frankfurt, era proibido aos seus membros pertencer a qualquer partido político ou organização militante. Eles queriam apenas trabalhar na área teórica, na área filosófica teórica. Então, nós não estamos aqui para fazer política, para lutar a favor desse, a favor daquele. Nós estamos aqui para descobrir o fundamento de todo conhecimento. E eles mantiveram essa expressão, essa pretensão, até o fim. Na União Soviética, a ideia dos frankfurtianos, especialmente do Georg Lukács, não foi bem vista. Stalin mandou, não vai fazer essa bagunça aí lá na Alemanha, aqui não. E estava muito certo ele. À medida que o pensamento frankfurtiano foi avançando, ele começou a adquirir um certo relevo político. Principalmente depois que os frankfurtianos saíram da Alemanha e vieram para os Estados Unidos. Quando eles chegaram aqui, eles fizeram um estudo chamado Personalidade Autoritária, que dizia que o tipo de personalidade que a sociedade americana, a cultura americana criava, era igualzinho à personalidade nazista. Bom, empiricamente isso é falso. Porque os caras tinham saído da Alemanha fugidos, os nazistas queriam matá-los. Chegar aqui, eles foram muito bem tratados, ganharam os melhores empregos, eram aplaudidos por todo mundo, viviam nas festinhas. Como é que é? Como é que você vê a mesma coisa? Não é possível que seja a mesma coisa. Mas esse estudo atraiu para eles a simpatia da chamada nova esquerda. Que naquela época estava se formando e estava ganhando espaço nas universidades, etc. Porém, é claro que, baseado na escola de Frankfurt, não há militância organizada possível, porque eles não estão lutando pelo socialismo. Eles não acreditam em nenhuma utopia real que possa ser realizada. Então, isso significa que eles, de fato, não fazem parte do movimento socialista. Eles querem destruir o movimento socialista como querem destruir o resto. Então, é muito errado, é um simplismo direitista encará-los como comunistas que estão apenas querendo esculhambar com os valores da civilização ocidental, etc. Isso acontece também, mas isso é um pedacinho da escola de Frankfurt. É um lado, assim, acidental, mais ou menos acidental da escola de Frankfurt. Quando essas ideias se disseminam entre os estudantes na América e na Europa, acontece uma coisa extraordinária. Nos anos 60, houve um grupo de bilionários que fez uma experiência, eu acho que foi na Suécia, eu não lembro mais a fonte disso, eu tenho isso aqui em algum lugar, o relato disso na época. Havia marcado uma rebelião estudantil comunista numa determinada cidade da Suécia. E os caras marcaram para o mesmo dia um festival de rock regado a maconha e cocaína a 100 quilômetros de distância. O pessoal estudantil foi tudo para o festival de rock e o protesto comunista. Foi para o brejo. A partir deste momento, começa a aparecer um fenômeno que existe ainda, que é o financiamento bilionário da esquerda revolucionária pelas mega fortunas globais. George Soros, né? o pessoal da Apple, né? O Rockefeller, praticamente todos os grandes, né, banqueiros internacionais alimentam a esquerda revolucionária com dinheiro e mais dinheiro, na mesma medida em que essa esquerda revolucionária se identifica com o quê? Com a destruição frankfurtiana de tudo. Inclui a destruição da própria personalidade. A personalidade humana, o ego humano, ele é apenas uma falsidade que surge, segundo Freud, surge na superfície do inconsciente. Na superfície do inconsciente aparece o pedacinho que é o ego. Então, o ego não resiste nem à crítica freudiana, nem muito menos à crítica husserliana. Ele não é nem uma coisa real, nem uma essência. Então, ele é apenas um engano. Então, o ego tem que ser destruído. O ego tem que ser destruído, a consciência tem que ser destruída, o amor tem que ser destruído, tudo tem que ser destruído. Para o quê? Para realizar um dia esta chamada utopia negativa, que é o reino universal da razão. Se Edmundo Husserl tivesse visto isso, ele teria ficado aterrorizado, porque é claro que nada disso estava nos planos dele, ele nunca pensou em, como é que se diz, em absorver o mundo no reino da razão ou da lógica pura, nada disso, ele era apenas um filósofo da lógica, ele não tinha nenhum projeto em reformar o mundo. E os frankfurtianos não estão interessados em reformar o mundo, não estão interessados em socialismo, não estão interessados em coisa nenhuma, exceto na destruição de tudo. Agora, a destruição de tudo serve para muitas finalidades. Uma delas é, já que o movimento socialista se desmoralizou pela falha essencial do marxismo-leninismo, então toda a esquerda será reformulada à luz da nova filosofia. Está entendendo? E ela vai se dedicar ao quê? À destruição de tudo, inclusive dela própria. Não é isso? E quem vai financiá-la para isto? As grandes fortunas. Por quê? Durante essa destruição de tudo, há uma coisa que não é destruída. Os meios materiais necessários para a destruição de tudo. Então, isso é, a economia tem que continuar funcionando para que as pessoas se empenhem em destruir tudo. E se você destrói tudo, especialmente os valores, os símbolos, os mandamentos religiosos, as leis, as instituições, o conceito da democracia, tudo, só uma coisa fica de pé, a economia. E a economia se torna, então, o único fator regulador da sociedade. Então, quer dizer, tudo pode ser destruído, mas as pessoas vão ter que trabalhar na hora certa, fazer ganhar o seu salário para poder comer. Disto ninguém vai desistir. Ninguém vai querer destruir o seu próprio estômago por falta de comida. Então você destrói tudo. Naturalmente, junto com isto vem o membro, talvez o mais medíocre da escola de Frankfurt, que foi o Herbert Marcuse. Ele, dentro desta ideia da destruição geral, ou da utopia negativa, né? Quer dizer, uma utopia que jamais vai ser alcançada, nós vamos destruindo isso para ver o que dá depois. Né? Dentro disso, ele introduz um elemento que é característico dele, que eu acho que os outros nem discutiram muito profundamente isso. E se o marxismo-leninismo se mostrou insuficiente e nós temos uma proposta melhor, embora ela não se integre no movimento socialista com o qual nós não temos nada a ver, que nós desprezamos, como nós desprezamos tudo mais... Então, pode ser que a teoria marxista do proletariado como agente fundamental da revolução esteja errada. Então, pode haver um outro agente fundamental. Ora, mas se não se trata de criar o socialismo, de derrubar o capitalismo, para criar o socialismo, mas se trata da destruição geral, nós temos que apelar à classe que vive da destruição geral. Essa classe é o que chama lumpenproletário. Lumpen proletário, quer dizer, o proletariado em farrapos, pelo qual Marx tinha nojo. Ele achava que os lumpen proletários eram inimigos da revolução, porque eles só pensam em si mesmos, eles são egoístas, são ladrões, são mentirosos. Bom, lumpen proletariado é o quê? Ladrão, prostituta, drogado, narcotraficante, é tudo que não presta, é a ralé, não é o povo, é a ralé. Ora, mas se é para ser um agente só da destruição, então é claro que a ralé é melhor do que o proletariado, porque o proletariado gasta o seu tempo todo destruindo, não, produzindo. O proletariado produz as máquinas, produz a comida, produz as casas, produz tudo que existe. Então, ele não pode ser o grande agente da revolução negativa. E qual é o agente? O lumpenproletariado. Vocês viram que em 1998, o Fernando Haddad, o nosso conhecido Cagade, né, ele escreveu um livro no qual ele apresenta o seu programa para o Partido dos Trabalhadores, mas ele informa que esse programa já está sendo posto em prática pelo PT. Ou seja, não é uma proposta nova, é algo que já é a prática do PT. E um dos elementos fundamentais desse programa é a transfiguração do lumpenproletariado no grande agente político. Presta atenção em tudo que aconteceu desde então. A promoção dos bandidos, a promoção das prostitutas, a proposição de tipos como Jean Willis, que é apenas o representante do lumpenproletariado. Tudo, tudo, tudo vem disso aí. Isso vai levar ao socialismo? Nunca. Nunca. Isso só vai transformar o capitalismo no inferno. Paulo Vittar, essa gente toda. Você quer um tipo mais lumpen do que o Lula? O Lula teve aqui, acho que 20 dias de experiência de trabalhador. Fora disso, só que o cara bebendo, falando besteira, né? Roubando. É só isso que o cara faz. Então você pega esse pessoal todo do MST. O que eles estão fazendo? Estão organizando uma nova agricultura socialista? Que nada! É só picaretagem, é só destruição. Então, tudo o que aconteceu no Brasil desde 1998 até agora vem deste programa do PT. Esta é a única força política agente no Brasil. E ela vem diretamente da escola de Frankfurt. O Haddad, ele tenta atribuir a ele mesmo uma parte dessas ideias. Ele diz que é da escola de Frankfurt, mas outra hora ele diz é meu. Fica meio ambíguo o negócio. Mas, de fato, é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, adaptada a uma condição brasileira e colocada em ação por um partido político que diz querer implantar o socialismo. Mas sabe quando vai implantar o socialismo? Nunca na vida. Porque ele está usando uma classe que é só destrutiva e está usando dentro da cosmovisão da escola de Frankfurt, que é a utopia negativa. Você entende por que o pessoal da grande fortuna financia isso? Você acha que eles têm medo de que isso aí vai acabar com o capitalismo? Fala, não. O capitalismo é a única coisa que sobrevive à destruição universal. Você pode destruir a cultura, os valores, a religião, a família, o resto. As pessoas têm que comer do mesmo jeito. Elas vão continuar trabalhando, cumprir o seu horário, né? E ser cada vez mais subservientes às exigências da economia, que é o que acontece hoje. Se não me engano, se fosse, me corrija, o Paul Johnson dizia que o capitalismo veio para ficar. Não, mas eu também digo isso. Não faz sentido você lutar contra o capitalismo, senão eu quero uma outra economia, porque só existe dois tipos de economia. Existe a economia liberal e existe a economia fascista. A economia comunista não existe, isso é uma bobagem. O que é a economia fascista? É um Estado superpoderoso aliado a meia dúzia de grandes grupos econômicos. São seus parceiros. Isso foi a proposta do Mussolini, isso foi em 1910. O mundo inteiro adotou isso. Então, todos nós estamos numa economia fascista. E esta economia fascista é perfeitamente compatível com a destruição de tudo, porque a economia não depende dos valores morais, dos valores simbólicos, etc. Ao contrário, ela se substitui a isso. Você está entendendo? Então, a necessidade econômica, a racionalidade econômica se impõe como a única racionalidade que pode se manter em face das exigências destrutivas da razão universal. Deu para entender? Até no Lênin, observável. Como é? No Lênin. O que, que tem? A política dele, o modelo econômico. Sim, exatamente. Também era uma política fascista, é claro. Só que veio depois. Os fascistas tinham descoberto isso em 1910. O Lênin descobriu em 1917. E o que, que a economia que existe no mundo? A economia fascista em todo lugar. Na China, nos Estados Unidos, na França, na Europa. É isso aí, isso foi a grande descoberta do século XX, foi a economia fascista. Então, ninguém pode vamos dizer, escapar disso aí. Porque ou você faz a economia liberal, então, entre a economia liberal e a economia fascista, existe uma gradação quantitativa, pode ser mais fascista ou mais liberal. Mas totalmente liberal não vai ser, totalmente fascista também não vai ser. A ideia, a própria expressão totalmente fascista não faz sentido, porque o fascismo ele é um meio a meio, né? A economia fascista é um meio a meio. Então, todo o nosso problema é o seguinte, nós queremos conservar alguns elementos da democracia com uma economia fascista. E isso vai ser sempre um problema. Né? Nós não conseguimos nos livrar da economia fascista. Não é isso? Mas também não queremos nos livrar da democracia. Então, este é o problema em toda a parte. A rigor, vamos dizer, a economia fascista culmina na invenção do Trotsky, a sociedade militarizada. Trotsky inventou a ideia, o Mussolini aplicou, Hitler aplicou, Stalin aplicou, todo mundo aplicou. Ah, nós não queremos isso aí porque isso é muito violento. Tá bom, então nós derrubamos esse regime, mas nós continuamos com a economia fascista do mesmo jeito e de tempos em tempos haverá uma crise da democracia, porque a economia fascista induz, vamos dizer, ao autoritarismo e ao totalitarismo mais dia menos dia. E esse é o problema, nós não, até hoje não sabemos qual é a solução disso, eu também não sei. Quer dizer, como, vamos acabar com a economia fascista, eu não sei como acabar com ela, e ninguém sabe. Então, por isso que as pessoas gostam de se xingar umas às outras de fascista, porque todas são fascistas. Não há outra proposta econômica no mundo. Todos estão defendendo a mesma economia fascista e, então, atribuem o fascismo aos outros. Sobre outros aspectos, você é fascista moralmente, você é fascista literariamente, sei lá. Né? É tudo conversa mole. Né? Mas a verdade do fato, da situação, ninguém está falando. Nós não temos como nos livrar da economia fascista. Né? Seria preciso mudar o mundo inteiro para isso. Né? E essa economia fascista é inteiramente compatível com a utopia negativa, com a destruição de tudo. Aliás, a destruição de tudo facilita a atividade econômica dos grandes grupos. Né? Por exemplo, se um grande grupo inventar, bom, agora nós vamos só fabricar crianças em laboratório. Né? Bom, para isso nós temos que destruir a idealização das crianças, a afeição às crianças. Bom, ótimo, destrói. Né? Passa para os cachorros. Hã? Começa a idealizar os cachorros. O abortismo universal, o que é o abortismo universal, se não a escola de Frankfurt levada à sua máxima potência dentro de um sistema de economia fascista, porque precisa de economia fascista para fazer isso funcionar. Agora, é claro que os frankfurtianos acreditavam que eles estavam lutando contra o fascismo. Eles acreditavam que eles estavam lutando até contra a decadência da educação. O dia que os estudantes invadiram a sala do próprio Theodor Adorno para quebrar tudo, ele ficou chocado, porque ele achou, sem nenhum motivo, ele achou que ele estava imune à destruição que ele mesmo tinha iniciado. E não estava. Isso. Então, a razão universal, de fato, existe. A lógica pura do Husserl, ela tem todo o sentido do mundo. E ela lida com todas as essências, não com os entes empiricamente existentes. É certo? E o conjunto da razão universal, o que é? É o logos divino. A lógica do Husserl, a Branca é um pedacinho disso aí. Ela não tem a pretensão e nem a possibilidade de ela transformar a lógica total, tá certo? Num livro de filosofia. Não dá para fazer isso. Né? Então, essa lógica total, ela não pode ser expressa apenas como um conjunto de proposições, de afirmações. Ela tem que existir como o fundamento real do universo. Isso é básico. Esse fundamento real tem que é o Logos Divino, Criador de todas as coisas. Isso é concebível assim. O que o Husserl chama de lógica pura é um pedacinho insignificante disso. E os camaradas da escola de Frankfurt, então, assumem a defesa da razão universal e, para alcançá-la, tem que destruir o universo inteiro. É nisso que eles estão empenhados. Deu para entender como é ingênuo a visão que o pessoal da direita tem a esse respeito. Aquele chamado de marxismo cultural é apenas um bando de comunistas que querem instaurar, né, a suruba universal, abortismo, droga, etc. Bom, existe também isso dentro da esquerda, é claro, mas isso não é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é muito pior do que isso. Isso é apenas um pedacinho da escola de Frankfurt. Tá bom? Deu para entender? Então vamos parar, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, Daniel Domas. Pergunta ele, haveria, então, dentro da própria escola de Frankfurt, um cisma, um racha entre membros mais progressistas e outros mais reacionários, como Marcuse e Adorno, respectivamente? Não, eu acho que isso aqui não faz o menor sentido, porque você só pode falar de progressista ou reacionário em função de um objetivo social definido, como a implantação do socialismo ou a democracia, etc. E nada disso existe na escola de Frankfurt. Vamos lá, Felipe Lessage. Como distinguir a busca da ordem universal, parente da verdade, daquela ordem burguesa mediocrizante? Bom, este era um dos problemas da escola de Frankfurt, porque o que eles viam é a ordem marxista-leninista mediocrizante, quer dizer, o tratado de marxismo-leninismo, o que pretendia expressar a verdade universal concreta, a verdade do mundo real, tal como se desenvolvia na história, na biologia, etc., etc. Bom, essa seria a ordem mediocrizante do mundo comunista. E foi isto que os frankfurtianos perceberam, e tinham razão em perceber isso. Tá certo? Então, começaram a procurar uma solução para isto, sem ter de abandonar o princípio materialista e sem ter de abandonar totalmente o marxismo. E foram achar, através desses conceitos do Husserl. Quando o Husserl coloca a questão da ordem universal, ele não está falando da ordem universal da realidade concreta, mas da ordem universal das essências. A descida das essências até, vamos dizer, a realidade concreta tem muitas operações, né, complexas ali, onde ele procurava, então, vamos dizer, da lógica pura, se podia deduzir, vamos dizer, princípios gerais da ontologia do ser, mas já não é a mesma coisa. E dessa ontologia nós podíamos baixar para, como ele disse, ontologias regionais. Tá certo? E depois de você ter tudo isso, então aí você teria reformado completamente o mundo das ciências à luz da lógica pura. Que ele não chegou a fazer isso, ninguém jamais chegou. Isso foi um plano jamais realizado. É um plano que, vamos dizer, você vê a grandeza da coisa e ao mesmo tempo você vê que é absolutamente inexequível. Não é isso? Existe um livro do Leszek Kolakowski, um livro pequeno que ele escreveu sobre o Husserl, e ele mostra que a proposta do Husserl é absolutamente irrealizável, mas não deixa de ser maravilhosa, de certo modo. Não é isso? Então, ela pode ser encarada, inclusive, vamos dizer, como uma espécie de homenagem humana ao Logos divino. Esse eu acho que é o único sentido que ela pode fazer. Bom, vamos lá. Wellington Brandão. Eu li um texto de Nietzsche, que não me lembro mais o título, sobre a definição que ele dava aos conceitos. Ele dizia basicamente que na nossa mente o conceito de gato, por exemplo, é sempre remodelado, pois a cada gato que vemos acrescentamos algo. O conceito, então, seria uma sobreposição da imagem de todos os gatos que nós vimos. Gostaria de saber se essa ideia seja, do que ser conceito é autêntica, se vem dele ou vem de outro filósofo. Não, eu não lembro de ter lido isso em Nietzsche, mas existe toda uma escola empirista que acredita que nós formamos os conceitos observando semelhanças e diferenças entre os seres, quer dizer, seria uma formação indutiva. Você vai do particular para o geral, né? Eu acho isso absolutamente impossível, porque como é que você vai perceber semelhanças ou diferenças se você já não tem um esquema fixado de um e de outro? Como é que eu vou saber que aqui você tem um gato marrom e um gato preto, e aqui você tem uma bola marrom e uma bola preta? O gato é parecido com o outro gato pela sua forma externa, mas não pela sua cor. Pela sua cor, ele é mais parecido com a bola. Então, se nós já não tivéssemos, na percepção de um único objeto, a apreensão da sua essência, nós não conseguiríamos fazer nada. Quantos gatos você precisaria ver para pegar a essência do gato? Um. Isso é impossível. Veja, no tempo que eu estava no ginásio, o pessoal lia muito a lógica do Liliard, que era um autor desta... um dos autores que subscreve esta teoria indutiva do conceito. E aquilo entrou na minha cabeça, eu percebi imediatamente o que esse cara está propondo fazer. Não dá para fazer isso, é impossível. Né? Como é que eu vou comparar um ente com outro ente sem eu apreender a forma desse ente? E essa forma só pode ser a sua essência. Mas, claro que eu posso apreender a forma por algum aspecto secundário. Por exemplo, aprender mais a cor do que o perfil, por exemplo. Isso pode acontecer, mas isso é um erro. E o erro não justifica... Você não vai mudar a teoria só por causa de um erro que você cometeu com ela. Isso não faz sentido. Os lógicos são com frequência ilógicos, gente. Aquele negócio do Jean Piaget, que eu expliquei no Jardim das Aflições, ele diz, não, as crianças não têm o senso da identidade, porque se você... coloca assim sete gizes, um pertinho do outro, ela conta e diz, são cinco. Se você põe eles mais passados, ela diz, são sete. Né? Quer dizer que ele está misturando o número, né, discreto, número 1, 2, 3, 4, 5, com a extensão. Ele está confundido com a extensão. Se ele não tivesse a noção de identidade, como é que ele poderia captar essa diferença? Então, aquilo é uma estupidez dita por um grande... dos grandes lógicos do século. Todos nós podemos dizer besteira. O Aristóteles não disse que as mulheres têm mais dentes que os homens. Todos nós podemos dizer besteira. Besteira monstruosa, mas não quer dizer que aquilo vai desmantelar o conjunto da sua filosofia. É isso. Então... por exemplo, nós sabemos que Karl Marx... ele usou documentos falsos, ele falsificou os dados que tinha nos Blue Books. Blue Books eram relatórios econômicos anuais do Parlamento Britânico. E quando os Blue Books mostravam que a situação do proletariado estava melhorando, ele disse que estava piorando. E muito bem, isso aí desmantela toda a teoria dele. Não, isso aí mostra que ele era um vigarista. Mas não quer dizer que toda a teoria dele esteja errada só por causa disso. Não é isso? Hélio Santana, não acredito que um terço da esquerda consiga ter plena compreensão das agendas primadas pela dita agenda globalista, que agora influencia o país. Não entende mesmo. Quer dizer, a ignorância da intelectualidade esquerdista universitária é uma coisa monstruosa, monstruosa, eu estou afirmando para vocês. Veja, de todas essas besteiras que eles têm escrito a meu respeito, eu não posso analisar todas, evidentemente, porque eu ficaria o tempo todo, mais de 1000, né? Mas eu pego uma ou outra, a esmo, assim, a título de amostra. E eu afirmo para vocês, aquele senhor Rui Fausto, ele é semi-analfabeto. Analfabeto, o senhor não sabe ler, não entende o que ler. Bom, ele tem a desculpa, ele está com 85 anos, pode ser isso. Mas, vendo a bibliografia que ele fez, currículo Lattes dele, você vê que ele só estudou comunismo do primeiro ao último dia da vida dele. Ele nunca leu nada que não fosse comunismo. Ele, pelo menos, nunca escreveu uma linha sobre coisa que não fosse comunismo. O que esse cara pode entender de alguma coisa? É um sujeito auto-intoxicado, tá certo? Que só vê as coisas dentro do ambiente partidário dele. Né? Essa besta desse tourinho, as coisas que ele escreve sobre o Kant, fala, ah, isso que ele está escrevendo aqui não é que está errado, isso é impossível. E o cara não percebe. Né? Eu fiquei com uma coisa mais impressionante. Eu achei mais impressionante o seguinte. Eu falei das consequências históricas de uma ideia do Kant. E ele respondeu o seguinte. Esse Olavo não estudou nada. Ele não sabe os antecedentes históricos. Por que o Kant chegou a escrever? Como que você vai refutar consequências históricas pelos antecedentes biográficos? Né? É possível uma coisa dessa? Claro que não. É claro que os antecedentes biográficos não têm nada a ver com as consequências históricas. Mas, É, mas digo, então ele não sabe nada de metodologia histórica, nada, nada, nada, nada. Ele tem um, assim, quer bancar o gostoso mostrando conhecimento que não tem. São todos assim, todos, não tem, não escapa um. É tudo analfabeto funcional do primeiro ao último. Pelo menos, bom, posso garantir que são todos. Todos que vieram mexer comigo até hoje. Não faltou um. Se viesse um cara dizendo uma coisa séria, tentando refutar alguma ideia minha, falando um negócio sério, bom, valeria a pena uma discussão, mas com esses caras não vale a pena. Não é discussão, não estou debatendo com eles. Eu estou só botando isso para fora, sai daqui, moleque. Né? São professores universitários. Por que que será que esses professores universitários mandam os seus alunos fazer trabalhos contra mim? Bem, veja, o que que seria o certo? Ir o professor e enfrentar o outro para dar um exemplo aos seus alunos, né? Eles fazem o contrário, põem os alunos na frente e se escondem atrás. Porque eles sabem que vão se ferrar. Afirmo categoricamente, não há na intelectualidade esquerdista inteira deste país um sujeito qualificado para discutir comigo. Nenhum. Não vem brincar com essa história de Sabrina. Né? Não brinque comigo. Né? Porque eu disse, aquele idiota do Pedro Zambarda, né? Não, agora finalmente apareceu uma capaz de discutir com o Olavo Carvalho. Falei, bom, então o que você está dizendo é que os outros não eram capazes. Todos os outros, desde o ano de 1993, só tem incapazes. E agora chegou, né, a rainha da cocada preta. Falei, bom, primeiro, se fosse isso, já seria totalmente desmoralizante, porque está mostrando que todos os outros são os incapazes. Né? Mas essa menina aí também. Foi para essa coisa que eu falei na escola franca. Falei, não tenho a menor ideia. Eu nunca estudo russo na vida, não sabe. Pergunta aqui, Mariana Reis. O Walter Gropius, criador da Bauhaus, estava alinhado com as ideias da escola de Frankfurt? Eu não sei. Tem alguma similaridade, mas eu não estudei o caso para saber se houve um contato ali. Não, não. Eu li algo a respeito, né? O livro do T.K. Jones, sobre a escola de Frankfurt. Mas eu não lembro se tinha esse detalhe. Eu vou estudar isso aqui, é muito interessante. Outra pergunta, Alexandre Silveira. Na esfera da literatura e de imaginação, quais obras especularam sobre o mundo e sobre a vida social com a utopia negativa? Olha, em parte você vê isso no Nouveau Roman. Nouveau Roman, por exemplo, Alain Rauguier, ou Marguerite Duras. É assim, é a destruição do personagem, não é um personagem mais. Existe um livro muito interessante de um autor alemão, naturalizado brasileiro, Anatol Rosenfeld, sobre a destruição do eu na literatura. Isso tem algo a ver, sem dúvida. Né? Wellington Brandão. Professor, seria possível articular as quatro castas com os quatro discursos aristotélicos, no qual cada casta predominaria como usuário de não os discursos como seu meio de comunicação por excelência? Eu já tentei isso, eu não consegui. Pode ser que haja, mas eu não consegui. Wibmeck, com Cláudio Haddad, Fernando Haddad e Jorge Paulo Leman. Ambev é um exemplo da escola de Franca aliada à economia fascista? Me parece que sim, mas eu não posso afirmar isso taxativamente, porque não estudei esses casos, mas alguma analogia tem. Regina Cera, não entendi o objetivo da escola de Frankfurt em querer destruir tudo. Poderia explicar melhor? Bom, eu teria que dar aula toda de novo. Mas eles captaram esta ideia, vamos dizer, da lógica universal, que é a razão universal. E viram que nada neste mundo é digno da razão universal. Então só existem pseudo-razões, ou como eles chamavam, razão subjetiva, ou às vezes razão instrumental. Né? O livro do Marx Durkheim, Crítica da Razão Instrumental, é um livro excelente. O que ele faz de crítica da ciência ali é tudo coisa que merece muita atenção. O problema não são as críticas que ele faz, o problema é a solução que eles dão. Né? Então temos que destruir tudo para que tudo se integre magicamente na razão universal. Então você está assumindo o papel de Deus. Né? O que eles estão fazendo? Eles estão brincando de juízo final. O que é o juízo final? Deus destrói tudo. Né? julga tudo e vê o que sobra, o que não sobra, e daí refaz um outro mundo. Eles estão brincando de juízo final, como se eles fossem, né, o destruidor do mundo e o criador do novo mundo. Isso é absolutamente ridículo. Quer dizer, os caras eram pessoas inteligentes, talvez até bem intencionadas no começo, tá certo? Mas que perderam o senso da proporção completamente. Piraram, né? E endoidaram. Aqui, André Luiz. Boa noite, Olavo. Ótima aula. Ouvindo você, tenho cada vez mais certeza que a santidade é o melhor remédio. Nós somos feitos para a santidade. O pessoal não entende isso. Eles pensam assim, que existe, todo mundo pensa isso. Cristão, católico, evangélico, racoparta. Existe assim, um mundo normal, né? Onde nós somos todos mais ou menos bonzinhos, e de vez em quando cometemos pecados, cometemos a mulher do próximo, daí nós vamos lá, confessamos e restabelece a nossa situação. Não é nada disso. Vocês nunca ouviram falar em pecado original? Pecado original significa o seguinte, nós fugimos da ordem divina. Nós todos. E significa o seguinte, a existência total do ser humano é um pecado. E nós vivemos para quê? Para nos reintegrar na ordem divina. Então, o arrependimento é o sentido da vida humana. Ele não é uma coisa que tem que se arrepender de vez em quando você faz um pecado. Não, meu filho, você tem que ter o sentimento do arrependimento, porque ele é que vai ser, inclusive, a base da sua felicidade. Você saber que você é um pecador, quase tudo que você faz, e que Deus está o tempo todo te perdoando, isso é uma alegria extraordinária. Agora, se você quer se sentir inocentinho, então daí você começa a achar ruim, porque Deus te botou nessa situação. Tá entendendo? Você entendeu? Não mereço nada. Né? Eu tô aqui, tô surdo dos pés à cabeça. E, no entanto, Deus me mantém na existência. E ainda quer me dar uma existência melhor depois. Isso é uma felicidade. Mas a maioria dos caras, mesmo pessoa cristã, não entende isso. Ele entende, vamos dizer, a ordem humana, como se diz, ah, existe uma ordem burguesa. Existem as condutas decentes e indecentes. Quando caímos na conduta indecente, nós confessamos, e daí Deus nos devolve os nossos direitos. Isso é totalmente blasfemo. É o evangelho segundo a classe média. É o evangelho segundo a classe média, exatamente. Então, aqui... O vídeo você tem que ter mais certeza que a santidade é o melhor remédio. Não, é o único remédio. Nós nascemos para ser santos. Né? Uns mais, outros menos. Mas é o que nós temos que buscar o tempo todo. É o que falava o Padre Pio. Né? Você viu curiosidade, pensando numa coisa. Não, você só tem que ter curiosidade de uma coisa, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a chave desse negócio todo. Tá entendendo? Então, só tem que buscar conhecer ele. O resto é, sim, é reflexo, é consequência. Então é isso mesmo. Eu vou ser padre. Estou 18 anos agora, quero ser santo. O mais santo possível. E você me aconselha para ter meu brilho? Bom, eu não sei. Eu não sei, mas é o tal negócio. Você siga o que o Padre Pio diz. Pergunta para mim, pergunta para o Padre Pio. Diz que hoje eu ouvi uma história extraordinária. O sujeito comeu um montão de figo e achou que tinha cometido o pecado da gula, né? Daí ele foi confessar com o Padre Pio, não deu para confessar naquele dia, foi no outro dia, foi vários dias depois. E chegou na hora, ele esqueceu o pecado dos figos, né? Confessou os outros pecados que ele lembrava, falou, mas tem alguma coisa aqui que eu não lembro. Daí o Padre Pio falou, não se preocupe, não foi tanto figo assim. Então, o que ele não daria para conhecer o padre, que ele sabe os seus pecados, você não precisa se lembrar. Então é isso aí, gente. Até... ou terça-feira, o curso Ser e Poder, ou até semana que vem, não, porque daí no sábado será ainda o Ser e Poder, né? Mas aí junta, né? Sim, a última aula eu darei para vocês também, tá bom? Então, até semana que vem, muito obrigado.